AndrésSeriasManaus.com.br. Que vai ser putaria, tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria, eu tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria, eu tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria, se liga na putaria. Se liga na putaria. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca em cima da ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca em cima da ousadia. Bate, bate, isso bebê vai. Bate, bate com a pepeca vai. Bate com a pepeca vai. Bate com a pepeca vai. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na ousadia. Bate, bate, bate, bate. A mulher que estiver bebendo ousadia aí, bota a ousadia no chão e bate com a pepeca nela. A hora é agora! Bota a ousadia no chão e pode bater. Bate com a pepeca na ousadia. E aí, máquina? Ela bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, vai novinha, vai. Bate, vai novinha, vai. Bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate, bate, bate, bate. Bate, bate, bate. Na porrada, ousadia. Isso. Gostosa. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. O homem chamou pra negócio, rolou grandão. Ela bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca na porrada, ousadia. Bate, vambora, fê, bora. Vambora, fê, bora. Vambora, fê, bora. Vambora, fê, bora. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca da porrada, ousadia. Elião, Elião, Elião. Elião. Tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria. Tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria. Eu tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria. Eu tô trazendo uma parada nova. Que vai ser putaria. Ela bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca em cima da ousadia. Bate, bate, bate, bate. Bate com a pepeca em cima da ousadia. Bate, bate. Bate com a pepeca em cima da ousadia. Bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate com a pepeca. Bota! Bota a pancadão no paredão! André Civis, o mural de Ibicoara.